Medicina e Saúde 2019, produção e apresentação, Dr. Mauro Verbo Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde e em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, nas sextas-feiras, às 13 horas, nos sábados, no nosso horário tradicional, já de 11 anos, às 10 da manhã. É um prazer, meus caros, meus queridos ouvintes, ir aos seus lares novamente. E hoje eu vou falar dois assuntos. Vou falar um assunto de falar um pouquinho de varize e vou falar um pouquinho de uma coisa que tem me incomodado e que eu nunca falo, mas hoje eu vou falar. Bom, então assim, fazem mais ou menos 15 dias eu fiz um curso em igrejinha, onde eu ensinei colegas médicos a fazerem tratamento de varize, secarem varizes, tratarem aqueles pequenos vasos e as complicações, enfim. O hospital de Igrejinha é um hospital que tem se destacado e tem procurado participar de uma coisa que a gente acha muito importante, que é a educação médica continuada. Dentro dessa estratégia, dentro desse plano de atuação do Hospital de Igrejinha, do Hospital Bom Pastor, já foram realizados alguns eventos a respeito de úlceras, de feridas, alguns eventos a respeito de amamentação, de orientação para gestantes, e sobrou para nós, essa vez, a incumbência de dar esse curso que eu já dou há bastante tempo, já faz uns 8 anos que eu dou esse tipo de curso, e que nosso objetivo é qual? É atualizar e é ampliar os conhecimentos e as alternativas de quem dos profissionais médicos que fazem o tratamento esclerosante das varizes, e que basicamente eu criei esse curso com o objetivo de atender aos meus alunos da dermatologia. Eu dou aula num curso de pós-graduação de dermatologia há uns 8 anos, e para esse pessoal eu criei esse curso, e ele já se ampliou, eu já dei aula, eu já fiz o curso em Brasília, eu já fiz o curso em Campinas, já fiz em Porto Alegre, em vários lugares, e essa vez foi em Igrejinha, e foi um curso bem bacana. Por que eu tenho falado cursos a médicos? Pessoal, hoje a gente está vendo uma deturpação das profissões. Nós vemos, por exemplo, dentista saindo da boca. Eu nunca vi disso. Eu sempre entendi, a vida inteira eu entendi, que dentista trata de doenças dentro da boca. Dentista não faz anestesia fora da boca. Hoje, né, um dentista faz... Não é dentista, é médico odontológico que faz harmonização facial. Pô, pessoal, isso é uma deturpação, isso é uma extensão de uma atividade que eu não concordo. Eu acho que cada macaco no seu galho. Eu acho que dentista tratar coisas de dentro da boca, tudo bem. Mas é até ali. A faringe e a laringe já são do otorrino. Dentista, dente. Bueno, mas não é só isso. Hoje nós temos... biomédico. Os médicos ficaram relegados a um segundo plano. Eles tratam doenças, porque eles sabem tratar doenças. Mas agora se criou uma ideia de que existe o harmonizador facial. Quem é? Qualquer um. Pode ser um biomédico, pode ser um farmacêutico. E eu acho que isso está errado. Eu acho que isso aí é uma coisa que é uma deturpação da profissão médica e das competências que esses indivíduos têm para fazer tratamentos. Tem instituto de beleza que seca varizes. O que, que é? Esteticista. Não, esteticista para aí. Daqui a pouco esteticista faz toxina botulínica, é uma barbada, faz preenchimentos. Uma coisa que são procedimentos como a secagem de varizes, que requer um certo estudo. Por quê? Porque, como tudo na vida, podem ocorrer problemas. Quando a gente anda de bicicleta, a gente pode cair. Então, nesses tipos de procedimentos também, tem dentista tratando hiperidrose. Hiperidrose é aquela doença que se caracteriza pelo aumento da secreção sudorípara, que pode ocorrer nas mãos, que pode ocorrer nas axilas, nos pés, na região da virilha. O que isso aí tem a ver? E são coisas que têm circulado nas redes sociais. Então, eu acho que tem que se ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Para a gente não comprar gatos por lebre. Às vezes eu estou falando aí no programa e o pessoal diz, uma pausa para uma aguinha, pessoal. Que eu também sou filho de Deus. Bom, então falei essa questão dessa deturpação das competências. Eu acho assim, ó, eu acho que tem coisas que são da área médica e coisas que não são. Né? Nós não vemos, por exemplo, médico colocando chapinha em dente, fazendo clareamento. Não, porque isso não é da nossa profissão. Nós vemos médico cortando cabelo? Não, isso não é da nossa profissão. E nós não vemos médico fazendo massagem e esse tipo de coisa. Não, nós vemos quando existem aparelhos que são mais complicados, que são mais violentos, porque o que acontece? Existe lá um tratamento de ultrassom X que é feito numa estética, tudo bem. Mas daqui a pouco a pessoa vai fazer, por exemplo, uma crioterapia com aquelas placas e coisa, e há uma distração e a pessoa toma uma queimadura. Tem que ter um treinamento, tem que saber o que fazer. Se acontece isso, a gente tem que saber para que lado correr. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Nós não podemos nos entregar para qualquer um, para qualquer tratamento. Bom, vou voltar ao meu tema principal. Nós estamos numa época do ano onde as pacientes que têm varizes acorrem muito mais aos nossos consultórios, com o objetivo de tratar essas varizes. Cumpre dizer que essa época é a ideal, porquanto não é uma época ainda que haja uma procura tão grande por sol. Não é uma época que haja uma premência tão grande em haver exposição da pessoa, em exposição das pernas, enfim. Então é uma época ideal. O que se disse de novo no tratamento no curso de igrejinha? Olha, pessoal, existem várias substâncias que a gente pode lançar mão para fazer o tratamento das varizes. Não existe uma substância só. Não é aquela coisa assim, o senhor seca varize com tal substância. Não, existe algumas substâncias que, numa avaliação individualizada, particular, feita para cada paciente, nós vamos escolher, de acordo com o diâmetro, de acordo com o fototipo, a paciente é mais clara, tem uma pele mais clara ou tem uma pele mais escura, a paciente tem mais ou menos varizes, a paciente já fez outros tratamentos e houve ou não houve sucesso, tudo isso são coisas que a gente trata. Existem os tratamentos com laser, existem os tratamentos com radiofrequência, existem os tratamentos com as substâncias congeladas, onde a gente agrega a ação química do produto que se vai se injetar à ação física do congelamento. Então, existe um sem número de coisas que se deve conhecer. Acho que é fundamental que o profissional ele esteja constantemente se atualizando, principalmente nos dias atuais, onde essa atualização e onde a coisa anda tão rápida. Nós temos mudanças da noite para o dia, então é fundamental. Bom, via de regra, aqueles vasinhos azuisinhos, bem fininhos, chamados de telangiectasias, que são vasos que vão de 0,1 a 1 milímetro, esses vasos, então, via de regra, a gente faz um tratamento bom com injeção esclerosante. Injeção esclerosante, que é uma coisa que pode doer ou não doer, isso é uma outra coisa que a gente explica, que a gente ensina no curso, as formas de analgesia para que se possa fazer um tratamento sem que a paciente tenha muita dor, sem que a paciente tenha, às vezes, quase dor nenhuma. Então, as formas de analgesia, as formas de se indicar o tratamento, os volumes de líquido que vai se infundir, com o objetivo de secar essas varizes. Hoje, nós vivemos um tempo de transformações. E hoje, e quando eu digo hoje, eu me reporto a 10 anos atrás, nós já podemos secar safenas, secar varizes de grosso calibre, tudo isso pode. Esse tipo de tratamento de veias de grosso calibre, etc. e tal, isso não é para o médico geral fazer ou para o dermatologista fazer. Isso é uma coisa muito mais para o cirurgião vascular, para o angiologista. Não é o nosso objetivo, num curso aí de fim de semana, ensinar esse tipo de coisa. Não, isso é uma caminhada mais longa. O que nós ensinamos nesses cursos, via de regra, são as alternativas simples para pessoas que se encontram em lugares onde, via de regra, não existem angiologistas, nem ali nem perto, né? Ou onde há uma procura e não se dá conta, porque, em verdade, assim, ó, a incidência dessas pequenas varizes, das telangiectasias, transcende aos 47% da população que tem varize entre 15 a 50 anos. A gente sabe que aos 60 anos, 60% da população tem varizes. A gente sabe que aos 70 anos, 70% da população tem varizes. Então, é uma doença de caráter crescente. É uma doença que, com o passar dos anos, ela se exacerba, ela prospera. Então, nós temos que tratar constantemente. Aquelas questões básicas, secou varizes e é para o resto da vida. Eu sempre digo que sempre acaba, né? Então, nada é para sempre. Uma cirurgia de pálpebra, uma blefaroplastia. Caiu a pálpebra, o paciente foi lá, fez uma cirurgia, a gente ressecou aquela pele redundante que tinha. Isso dura para a vida inteira? Não. Dura o tempo necessário para que ocorra nova ptose, nova queda dos tecidos. Fez lá uma lipoaspiração e lipoescultura e aquela coisa toda, ficou em forma, parou de fazer ginástica ou continuou fazendo ginástica, mas o tempo veio e daqui a pouco a pessoa vai ter que retocar. É assim. O tratamento das varizes não é diferente. É dessa mesma forma que faz. Segredinhos, aonde se pode ou aonde não se pode injetar determinados produtos. Porque uma vez que hoje nós podemos tratar veias da grossura de um dedo, ou um pouco menos, e veias finas que nem uma agulha, ou um pouco menos, também nós temos que saber que existem lugares, que existem regiões aonde nós podemos injetar e outras aonde nós não podemos injetar. Que em tempo se diga, podem ocorrer problemas com o tratamento esclerosante de varizes? Pode. Mas na grande maioria das vezes, o profissional médico que faz esse tipo de tratamento sabe resolver o problema ou sabe a quem recorrer para que se resolva esse problema. E quando se fala em problemas que eventualmente vão ocorrer, se fala um pouquinho também do ecodoppler, da ecografia das varizes, que é um exame auxiliar magnífico, que é um exame que, para quem quer fazer uma coisa melhor, para quem quer fazer uma coisa mais ampla, tem que se conhecer uma base daquilo. O sujeito não precisa fazer ecodoppler. Não, não precisa fazer isso. Ele só quer ser cavarista, ele não quer evoluir na profissão. Então, mas ele precisa conhecer quando pedir esse exame. Esse exame é um exame que, via de regra, hoje, quando a gente vai nos congressos de cirurgia vascular e de angiologia, e esse ano nós temos, em Recife, é um exame que normalmente a gente pede no início do tratamento para que a gente tenha sucesso, para que não ocorra aquela coisa que a paciente secou as mesmas varizes e dali elas não saíram. Às vezes é um diagnóstico mal feito. E com um diagnóstico mal feito, a coisa anda mal. Se tu vai no supermercado e se tu não sabe o que comprar, a chance de tu comprar coisas erradas é muito grande. Então tu tem que conhecer. Realidade aumentada. O que é realidade aumentada? Existe um aparelho chamado EasyVEN, que as clínicas melhores têm, que é um aparelho onde a gente coloca uma luz, ele reflete uma luz em cima da perna e a gente consegue definir uma coisa muito importante. As veias nutrícias, aquelas veias que vão encher, que vão nutrir, às vezes, uma aranha vascular toda. Tu injetou ali, tu conseguiu tratar toda aquela região. Claro, EasyVEN, não são todas as clínicas que tem. VEN-VIEW, não são todas as clínicas que tem. São luzes que a gente pode lançar mão com o objetivo de melhorar o tratamento. De arredondar o tratamento, de fazer uma coisa melhor com menos dor. Escleroterapia ampliada é um conceito de escleroterapia que um médico de Goiânia chamado Charles Esteves divulgou e aonde objetiva o que esse tipo de tratamento? Objetiva a gente poder funcionar poucas vezes e obter um resultado muito mais abrangente. Porquanto, uma das queixas que as pacientes ainda têm em alguns consultórios que fazem tratamento de varizes e de microvarizes é um pouco de dor. Existem formas de analgesia, pessoal. Formas de analgesia através do frio, através de uso de produtos. Então, tudo isso existe. E isso é o que a gente tem procurado divulgar, isso é o que a gente tem procurado passar para os novos colegas e para os colegas que também já praticam esse tipo de terapia há muito tempo e que eles querem o quê? Eles querem melhorar um pouquinho a performance deles, eles querem fazer um tratamentozinho com menos dor, com mais eficácia, enfim, um tratamento com mais excelência. É isso que se busca e é isso que a gente tem feito e tem dado bastante satisfação para a gente, porque o pessoal nos liga, seja por problema, seja para dizer como é que estão evoluindo com os tratamentos, e a coisa tem evoluído muito bem. De novo, no final do programa, eu vou dizer, pessoal, cada macaco no seu galho, goleiro debaixo da goleira, centroavante na frente da goleira, né? Dentista dentro da boca, enfermeiro no posto de enfermagem, biomédico fazendo pesquisa nos laboratórios, cada macaco no seu galho, instituto de beleza, beleza. Cortando o cabelo, fazendo maquiagem, fazendo o que é do seu, o que é da sua seara. E cada vez que a gente escapa, que a gente procura soluções que às vezes são baratas e que são instantâneas, a gente sempre está se expondo a riscos. Espero que essa manhã ou que essa tarde tenha sido de proveito para todos. Comunicou Dr. Mauro Verbe Júnior para Medicina e Saúde 2019, sob o apoio técnico de Jean Mazzucchi.